Um homem tinha juntado dinheiro a vida toda e juntou uma boa quantia. E o seu sonho era comprar uma fazenda para administrar, uma fazenda como lazer, uma fazenda como objetivo final na vida. E com aquele dinheiro que ele havia economizado durante muitos anos, ele foi e comprou uma bela fazenda no Cerrado. Ele viu seu sonho ali se realizando. Ele ficava imaginando a alegria que ele ia sentir dos amigos, parentes e conhecidos chamá-lo de fazendeiro. De poder colocar no imposto de renda e no cartão de visita o título José da Silva Fazendeiro. Não um aposentado, mas um fazendeiro. Era o seu sonho. Muito bem. Ele comprou aquela fazenda e estava muito feliz. Agora tinha que tocar o negócio. E na fazenda moravam alguns lavradores. Então ele pediu informações sobre o lavrador mais experiente, mais responsável daquelas terras. E ele foi conversar com aquele homem, querendo saber que tipo de cultura seria mais indicada para aquele solo. O que ele poderia plantar que com certeza desse um bom resultado. Então, ele foi a cavalo, com o seu chapéu e com uma bota, bem típico assim, como fazendeiro, todo contente, cavalgando na sua propriedade, numa bela manhã ensolarada. E ele foi até a casa daquele lavrador, homem simples, porém muito sábio e experiente em agricultura. Então, quando ele chegou à casa daquele lavrador, ele apeou do seu cavalo, e as crianças daquele homem ficaram enfileiradinhas assim, uma ao lado da outra, observando o novo proprietário. E ele perguntou para as crianças: papai está? Tá sim, eu vou chamar. Aí veio o homem, simples, humilde. E o fazendeiro, quando o viu, teve dúvidas. Será que esse homem entende mesmo de agricultura? Parece assim um capial. E o homem, quando saiu de dentro daquela casa, foi cumprimentando o novo patrão, dizendo: dia! E ele respondeu: dia. Meu amigo, eu sou o novo fazendeiro aqui. É, nós já tá sabendo, seja bem-vindo. Pois é, eu vim lhe fazer algumas perguntas. Pois não, patrão, se eu souber a responder... Bom, vamos ver. O senhor podia me dizer se nessa terra aqui dá feijão? E o lavrador disse: dá não, senhor. É mesmo? É. E milho, dá? E o lavrador disse: dá não, senhor. Puxa vida. Vem cá, essa terra dá arroz? E o lavrador disse: também não dá não. Puxa, e soja? Essa terra dá soja? Soja? Não, não dá não, nunca deu. Puxa, então me diz uma coisa, essa terra dá café? E o lavrador disse: também não dá não. Puxa, meu amigo, será que eu fiz um mau negócio? Essa terra aqui não dá algodão? Olha, dá não, viu? Dá não. Puxa vida, quer dizer que não adianta nem plantar, né? Aí o lavrador disse: não, se a gente plantar, aí dá. Olha só. E é bem por aí, sabia? Às vezes as pessoas querem colher, mas não querem plantar. Isso contraria a natureza e contraria também o reino dos céus. Aliás, nós queremos receber bênçãos e queremos ser apenas receptores e não queremos ser doadores. Nós queremos colher sem plantar. Tem gente que reclama: puxa, Deus não me abençoa, eu não prospero, nada dá certo. Mas, meu amigo, minha amiga, você não planta nada e quer colher? Há um princípio que Deus colocou nesse planeta, nesse universo, e que também rege o mundo espiritual, que consiste em semear. E aquilo que a pessoa semeia é o que a pessoa colhe, em todos os sentidos. Se você semear ira, vai colher contenda. Se você semear vento, vai colher tempestade. Se você semear feijão, vai colher feijão. Você não vai colher milho. Se você semear soja, você vai colher soja. Você não vai colher arroz. E tem um outro detalhe. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. Se você não semear nada, você vai colher nada. Se você semear miséria, você vai colher pobreza. Mas se você semear riqueza, você vai colher fartura. E este é um princípio bíblico imutável. É por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, com conhecimento de causa, disse: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Você colhe de acordo com a tua medida. Medida pequena, colheita pequena. Medida grande, colheita grande. É assim que funciona. Não adianta eu plantar 1 metro quadrado e querer colher 1 alqueire e ainda ficar reclamando com Deus: poxa, meu Deus, o Senhor não me dá 1 alqueire? É, Deus diz: quanto você semeou? Você responde: ah, semeei só 1 palmo de terra. Então você vai colher bem naquele 1 palmo de terra. É assim que funciona. O apóstolo Paulo confirmou as palavras daquele lavrador caipira e também as palavras do Senhor Jesus, quando ele escreveu a 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Olha o que está escrito: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Paulo falava isso a respeito de contribuição. Olha o versículo seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Primeiro você dá, depois você recebe. Jesus afirmou: melhor coisa é dar do que receber. Agora, pastor João Ribe, o reino dos céus dá prosperidade? Dá não. O reino dos céus dá fartura? Dá não. Puxa, quer dizer que não adianta nem ofertar? Ah, peraí, se você ofertar, aí é diferente. Porque aí tem que se cumprir a palavra de Deus. Se você semear, você vai colher. Por isso, quando você for fazer a tua semeadura no terreno mais fértil de todo o universo, que é o reino de Deus, faça isto com fé e com a certeza de quem vai colher. E já que você vai colher e o terreno é fértil e a colheita é garantida, então semeie o melhor e você também colherá o melhor.